chame au père. pouco confiável. Alexandre, 72, grave, bom dia. Gente, bom dia. É autorizado o posicionamento no 3, chama para o táxi. O altímetro no 012. É autorizado no 029. chave do trip 55, 5785, 3040, 3. 85340 Ribeirão Preto, tá livre o táxi via Pátio Uno, Lima, Mike, chame na Quebec, ok? Pátio Uno, Lima, Mike, chama na Quebec, 5557, acho que facilita se ingressar na cabeceira 35 e taxiar sobre a pista, então pode prosseguir via Pátio Uno, Lima, chame para ingresso na 35. Gente, então, a gente chamará para ingresso na 355557. Trip 5557, está autorizado ingresso na cabeceira 35, taxi sobre a pista, troca para a frequência da torre 118.95 quando pronto para a decolagem. Gente, então taxi pela pista, até a cabeceira da 1, quando pronto a torre 1819. Autorizado a decolagem da 17, o vento é de 280 graus com 2 nós, o altímetro no 011, trip 5557. Autorizado, TP5557 decolou aos 26, chame o controle em 120.8, tenha um ótimo bom dia. 208, pegado. Controle TP5557. Bom dia, 5557, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância 5557. Tripe, pode, o 5557, pode o Vavux, está presente? Investigate 5557. Passamos no 20, chamando para centro Recife em 125, decimal 10. 2590, boa. Bom dia, bom voo. Salvador, a Pan, Max, Zulu, Zulu. Diga, Mike, Zulu, Zulu. Zulu, Zulu, parte 1 no ponte 2, pede autorização, gira o motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a Israel. Mike, Zulu, Zulu, tô ciente do giro, reporte ao término, mantenha minha escuta constante. Zulu, Zulu, mantenha minha escuta, informará no término. Salvador, a Sam, Mike Zulu, Zulu, informando o câmbio do chefe, grato, bom dia. Ciente, bom dia. Salvador, bom dia, SAM 3601, formação, eco autorização. SAM 3601, bom dia, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 340, pela Upper Zulu 10, até Bride, após Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, Leda e após transição Motiva. O transponder é 5531 e o controle em 120.8. Conteja. Autorizado, São Paulo Congonhas, nível 340, via Upper Zulu 10, até Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo após. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Transponder 5531 e o controle 120.8. Correto, o TAN 3601, chame pronto para o acionamento no portão 8. Chamarei.